Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Este texto da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, e alguns versos que foram lidos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, desejando um bom dia a todos os amados irmãos. Estamos no mês de junho, mês em que nós estaremos celebrando os 100 anos da Assembleia de Deus no Brasil. Há uma grande movimentação em todo o território nacional. Nós estamos inseridos nesse grande projeto e no dia 18 desse mês, atenção amados, a Igreja Assembleia de Deus de Erechim, com o seu campo jurisdicionado, nós estaremos realizando uma grande manifestação na nossa cidade. Estaremos junto com cada congregação fazendo uma grande manifestação de fé, divulgando a alegria que temos em prol do Reino dos Céus. Depois, por certo, estaremos na Praça Jaime Lago para um momento de louvor e adoração. Eu quero que você se prepare, porque em breve nós estaremos trazendo maiores detalhes a respeito desse dia. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Eu fiz leitura na abertura do programa a respeito do texto que Paulo escreveu: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Depois eu encerrei dizendo: não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. E eu vou narrar uma história que não é estranha de vocês que são ouvintes, mas eu tenho comigo essa alegria de poder transmitir algo que faz bem para a nossa vida e como uma advertência para a nossa casa espiritual. Duas senhoras fazendeiras, elas moravam próximas uma da outra, mas elas eram inimigas, elas não tinham afinidade. Uma era evangélica e a outra, além de não ser evangélica, ela tinha uma aversão ao povo evangélico. Um dia, esta senhora, com esse coração rancoroso, odioso, resolveu insultar essa piedosa cristã, mandando-lhe um presente, uma cesta cheia de estrume de animais, algo com um cheiro insuportável. Quando aquele presente chegou às mãos daquela evangélica, daquela senhora que tinha sua fé, que era uma mulher generosa, ela logo chamou a sua empregada e deu-lhe uma ordem: minha filha, vai lá no meu jardim, colha as mais belas e cheirosas flores, encha uma cesta e envolva-o com um laço lindo depois de tudo preparado, ela apanhou uma caneta, um papel bonito, fez um bilhete e colocou dentro daquele presente e pediu à empregada que, em nome da sua patroa, levasse aquela lembrança àquela senhora, a vizinha mais perto. Quando a empregada chegou, entregou a cesta, ela foi aberta. Que perfume! Que coisa boa! Porém, ao ler o bilhete, estava uma mensagem que descrevia tudo o que estava acontecendo. E aquela senhora evangélica escreveu: cada um dá o que tem. Se acomoda aí. Meu Deus, assim diz o Senhor para mim e para ti esta noite. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto. Eu quero nesse momento orar com você. Nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, esta mensagem nesta manhã, talvez, Senhor Deus, ela represente um tanto daquilo que muitas vezes, como seres humanos, impensadamente, às vezes estamos passando para alguém coisas ruins, coisas que não fazem benefício algum, a não ser tentar ferir, machucar. Quem sabe nesta hora, meu Deus, quantas pessoas vivendo os sofrimentos do desprezo, mas o Senhor, o grande Deus dos céus, foi o primeiro que viveu essa experiência, desde os primórdios da criação da raça humana. O ser humano, ele procedeu assim, ele desprezou o amor, a graça, a misericórdia. E eu te sou grato, amado Deus, por ter nos amado tanto, que tu deste o teu tudo, Senhor, o teu amado filho, o teu único filho, que deixaste ele morrer na cruz do Calvário, por amor a nós. E eu oro pelos milhares de ouvintes desta manhã, pedindo que as machucaduras sejam saradas, as flechas, os dardos, tudo aquilo que o inimigo projeta caia por terra em nome de Jesus Cristo, possa ser glorificado nessas vidas. Em nome do Pai, agora e sempre. Amém e amém.